de atitude é casa de caboclo. Vem de longe, a luta continua para nossos dias. Há melhores dias entre a dor e a sangria. Somos ali na segunda impunga, cota malunga, cria das faluja, voz da rua. O cortante pra pipeiro, as ervas pra mandingueira. É o concreto ao pedreiro, o sangue na bandeira. Remanescentes de reis, senhores dos caminhos. Abre alas da procissão entre beats e pergaminhos. Sem rumo, o muro de arrimo, herdeiros do cinismo. A negação do homem, o lado preto do inimigo. Sem estrada pra glória, só de longe vento as glórias. Não tem janela pra dar fuga, respirar já é vitória. O grito é por liberdade pra seguir nessa passagem. Cada rima aqui é um soldado no front pela margem. Todo rap é um hino contra as forças dos inimigos. Isso é pra você. Não tem salvador no jogo, nossa batalha é de pivô. Fundo falso, monstro macabro. Joga lama de vermes e leões no mesmo barco. No barro, no asfalto, o filho é o mesmo do descaso. Tamo em cheque, não tem ninguém que cheque esse descaso. Dica, sonhos, vão e a praticidade engole a cada gole da ilusão. A arte é digna de Van Gogh. Vivamos na era do calor de emoção falidos. O tempo passa e nada parece ser nosso caminho. Não dá pra descansar, somos revolução todo dia. Pois cada dia um passo pra mudar o rumo da rebeldia. Temos castelos de madeira e nas ruas nos formamos. Forjamos ouro pra bandidos que querem nossos planos. No entanto, devemos pensar que estamos nas arenas sem Davi. São poucas as armas por aqui. Nosso exército é invisível e não vamos jogar baixo. Será grave cada enquadro e não vamos mais ser um alvo. Todo rap é um hino contra as forças dos inimigos. Isso é pra você. Não tem salvador no jogo, nossa batalha de pivô. Isso é você. Todo rap é um hino contra as forças dos inimigos. Isso é pra você. Não tem salvador no jogo, nossa batalha de pivô.